0, próximo ao ponto de parabéns. Will 1270, Ventana 30, Gazona 29, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, 1270. Outra 3, 1-9, não vai passar da ela, possível já a prova de brinde. A 3191, chame o centro da frequência 1251, alternativa 1361-25. 1251, secundário 1335. Secundário 1325. 1325, muito obrigado, hein? 3191. Mike Eco Delta, autorizado o táxi até o ponto de esperada 197, reporta pronto, Mike Eco Delta. Separa 2 mil pés, o ajuste 1-0, 1-4. Juliette Romeu, autorizado ingresso, pista 1-7, reporta pronto para decolagem. Alfa Juliette Romeu. Precisamos descer para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 4. 3 mil, 1-0 no 4, beleza. Suí do pátio da Bata. Indicado. Mike Eco Delta, autorizado o táxi até a pista 1-7. Reporta alinhado e pronto para decolagem. Mike Eco Delta. Área 230, desça para o 050. Área 230, desça para o 050. Zero, desça para o nível de voo 050. Controle, bom dia, gol 1270, saída Arbor. 1270, com o perfil da Arbor, subo para o 360. 360, 1270. Web 5722, chama Recife, frequência 125.45. Web 5722, copia o controle. Chama Recife, na frequência 125.45. Chame Recife na frequência 125.45, Web. Chama Recife. Senegal 1014, autorizado a decolagem de pistão 1-7, porta fora do solo. O Mike é cuidado. O 1-9-7-5-4, autorizado final LS, após estabilizar. Cuidado, LS, vai passar estabilizado, gol 1-9-7-5-4. 190, trip, copia. Próxima, copia. Petrolina ao nível 200, pista 10, curva esquerda na Momo Alba, após direto destino, controle 1208, transponder 5552, o 5490. Usado o ingresso, pista 7, porta alinhada e pronto, Alfa Juliette Romeu. Ok, a saída é a Momo Kokibu, ok? Modifique para Momo Kokibu após direto do Petrolina. Momo Kokibu após direto do Petrolina. Correto no semi-proc trip. Mantendo meu pé, vou direto Manati. São Juliette Romeu, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus, 1-1-1-2. Informa helicóptero decolado, pista 7, vai fazer o corredor axé mil pés, o Alfa Juliette Romeu. Siga a Vitor Índia Juliette. Usado acionamento, chama pro táxi, em Victor Índia Juliette. T2E3AD para 4 mil pés, o ajuste 1014. 4 mil comunicações de 2E3AD. Só a Alfa Juliette, Romeu decolado aos 1-8, controle 1-20-8. Colo 754 estabilizado? Afirma, 754. Estabilizado? Afirma, colo 754. Colo 754, complete torre à noite, decimal meia. 323, colo 754, boa tarde. Boa. Vai 26721, desça para 2 mil pés, autorizado ele é, você pode estabilizar. E aí, 2 mil pés, está estabilizado, 6721. 4, reporta no externo, baixo travado, vento salvador, 120 graus, 1-1-1, aguardando autorização para posto. Bota lá no externo, vamos a 754. Decolado, decolado da 17, corredor axé na sua escuta, vai bater mil pés. Vitor Índia Juliette, mas tenha... Alvo Vitor Juliette, bater mil pés, corredor axé. Juliette, mil pés, axé, Alvo Juliette Romeu. Juliette Romeu, não recebo seu transporte. Aguarde. Gol 12270, Recife, frequência 126-0. 1260, gol 1270. Passou o externo, bastante travado no 754. No 754, autorizado para os pistos no 0, vento 120 graus, 129, que é legal no 0 e no 4. Pegado pouso, gol 754. 4207 azul, copia? Copia, 4207. E Rio de Janeiro, nível 360, a rota UPEZULU 10, pista 10, curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 120.8 e o transponder é o 5504, 4207 da Azul. Autorizado 360 para Rio de Janeiro, São Paulo, conforme da Euleda Bridge, 208.5504 no transponder, o Azul 4207. Correto, porção 8, chamada pronta. Oi, chamada pronta, eu vou para 207. 06. Q&D, para 2000 pés, ajustando 04, autorizado LS, após estabilizado. 2014, pode ser estabilizado, 22, estregando. Tram 3216, desça para 3000 pés, o ajuste 1094. 3000 com 1014, tram 3216. 754 no solo aos 23, libera a direita, 1219 é o solo. Direita 1219, bom, no 754, boa. Oi, Salvador, Web 7721, final, baixa, Salvador. Ok, boa tarde, Web 6721, o vento é 110 graus, 10 nós, está ali do pouso na 10. É, de pouso na 721. Era 18.6, 1014, vamos correr. Direita, ponto 086, 1014, 4,76, boa. Salvador, boa noite. 754, é forte, eixo da Juliette. Solo 2230 estabilizado? Opa, estabilizado, 2230. Chame torre 18 decimal 6. 18 meia, tá já. Alfa Juliette Romeu, frequência livre. Até 07 por dia. Oi, Salvador, eu sou 4463, ponto para dar 10, boa tarde. Guardião 07, autorizado CAP, reporte na para o pouso. 463, mantém o ponto de espera. Tem ponto de espera, 4463. Passareto 2230, continue na aproximação, ajuste no 0 no 4, aguarde a pista livre. 72230. Vitor Indy Juliette. Pode 721 no solo aos 25, liga na direita 129. Direita 219, 6721, obrigado. 6721, reporte resto da Juliette. Anomia, desça para 2000 pés, o ajuste 104, autorizado LS, é bom estabilizado. Descendo para 2000, autorizado IMS, será estabilizado para 3219. Solo azul 4207, ponte 08, desacionamento. Autorizado no Tcham Taxi Azul. Autorizado no Taxi 4207. Para ingresso no 754. São 7 no 754. 7. Mike Eco Delta, frequência de coordenação. Região 07, frequência livre. Polo Web 6741, posição 2 para suspeito de acionamento. 6741, autorizado, chame táxi. Chama na porta do táxi, Vitor Índio Juliette, alinhar e manter a 1-7. Ali manter a 1-7. Azul 4463, alinhar e manter a 1-0. Ali manter a 1-0, azul 4463. Ô, solo confirma o 6721 no portão 1-7. 721 vai manter antes da Juliette. O portão 7 foi dito para um gol no 754. Tá, o 721 reporta e cotejou em graça de Juliette e portão 7. Então mantém antes da Juliette. Já ingressou na Juliette. Pode manter a posição. Pode. 19, boa. Azul 4463, decolagem autorizada da 1-0, vento é 1-2-0 graus, 1-12 de nós. Desde decolagem, azul 4463. 230? Reporte, antes da Juliette. Quanto é 230? Vai taxiar via parte principal e vai manter a posição no través do 62. Parte principal. Turinho de Juliette, decolado aos 30, controle 120, décima 8. 1208, Vitor Índia Juliette. Azul 4463, decolado aos 30. Controle 120, décima 8. 208, 4463, azul, boa. 118.62, obrigado. Bom trabalho, boa tarde. Vitor Índia Juliette, decolou na pista. Índia Juliette, mantenha no meu pé na correr da série. Mantendo meu pé sobre a chave, Tony de Juliette. Controle Salvador, azul 4463. Azul 4463, contato radar, subo para 1960, voo Idael. 1960, Idael, 4463, azul. Guardando autorização, TAN 3216. Trip, só um instante para iniciar. Zero. e 10 graus com 109. Livre, pouso na 10, 3, 2, 1, 6. 6741 para o táxi com 134 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos alternando. Alterna com. Direita, ponto de espera, 18612, 1014, uma boa viagem, o 6741. Direita, 21812, web 6741. O azul segue o Webjet, ponto de espera, 186, via Índia, 1014, uma boa viagem. Segue o Webjet, Índia, 1014, boa viagem. 6721, após o azul, portão 4. Segue após o azul, portão 4. Trip no pátio 3, está livre, pushback, acionamento, chame táxi. 2230, segue o objeto, remota 14. Segue o objeto, remota 14, 2230. Um arbol já está na final, na 10. Mantendo a posição, 74. Quatro, 3804, efetuando desvio? É, negativo, passou mal e está curvando a esquerda por ditado. Gente, o ITAP. 6741 na linha e manter 10. Vai LL manter 10, 6741. O 90 está pronto para o táxi. Deu 267, 3 horas e 40 de economia na alterna máxima. C490, táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 186, 1014, boa viagem. Ok, táxi em frente, Mike, no ponto de espera 1416. Direita 1219, boa tarde, tá 3216. Tá 3216, livrou. 3216, táxi via Alfa, Porsche, Extra, Juliette. Alfa Kilo, Pat 13, autorizado. Autorizado, Alfa Kilo 13, 3216. Ok, Alfa Kilo, Pátio 3, ok? Posição 08, do Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 3216. Risada da 10, vento é 130 graus, 13 nós. Autorizada a colagem da 10 para o web 6741. O 4207, autorizado alinhar e manter, a 10. Autorizado alinhar e manter, 10, 4207. Azul 4463, Recife, frequência 125, decimal 1. Recife 251, azul 4463, boa. Boa. E o controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 6741. A LS pode estabilizar. Ok, reportada estabilizada 3804. Conforto 90. 35490, mantenha o ponto de espera. Levantei o ponto de espera, 5490. 40 na rua, 6741. Azul 4207, livre a decolagem da 10, venta 120 graus, 13 nós. Livre decolagem, Azul 4207. P5490, alinha e mantém 10. Alinha e mantém na 10, 5490. Azul 4207, decolado aos 39, chame o controle 120, décima 8. 208, Azul 4207. Controle Salvador, boa, Azul 4207. Azul 4207, contato radar, suba para o nível autorizado, sede da El. Perfil da El, sessão 360, Azul 4207. TAM 3804, complete, chame torre 18, decimal 6. 18,6, uma boa tarde. 10, o vento é 130 graus, 13 nós e fica atento à esteira do azul, que é colou a frente. 5490 vai iniciar. Torre Salvador, TAM 3804, estabilizado, baixado, chegado. Entende, TAM 3804, continue na aproximação. Aguarde a pista livre, temos uma TR da TRIP. Já vai iniciar a rolagem, 10, ajuste a padrão. B13, ciente, obrigado.